provavelmente irá decolar da pista 10. Aguarde confirmação da subida. Afirmativo, pista 10, então vai aguardar. Rota 3602. Tá 3454, autorizado alinhar e manter pista 28. Alinha e mantém 28 para 3454. Gono 982, no solo 55, livre esquerda, 1219. Esquerda 219, gol 1982. Salvador, eu vou na 982. Os últimos 90 metros fechados, 70 ao vento, 170 graus, com 0,612 em nós. Gente, 3, 4, 5, 4, iniciando. Citerém de Juliette para o portão 4, eu vou na 982. O controle, o tráfego, tá 3602? Tá 3602? Prossiga. Apenas para informação, são somente os 90 metros iniciais da pista 10 que estão indisponíveis, correto? Positivo, apenas os primeiros 90 metros interditados. Ok, obrigado. No 888 ou no ILS? De Salvador, frequência 18.6. 1862, 1888. 1888. Bom dia, continua a aproximação, aguarda nas instruções, gol. Continua a aproximação, 1888. Rotan 3454, decolou 57, controle 1198. 198, obrigado. 454. Controle Salvador, é o TAN 3454, bom dia, cruzando 1500 pés na sua escuta. Nada, os últimos 90 metros fechados e atenta ao vento, de 1,70 graus com 0,612 nós. Os últimos 90 ou 1200? Os últimos 90 metros impraticáveis. Gente, 1888, livre pouso, pista 28. Sim, e fica atento também ao vento, é agora 1,80 graus, 0,612 nós. Gente, 888. Né, 68 no ONU, 23 milhas sudoeste de Salvador, cruza nível 110 em ascensão, nível 300. Chame o centro do Recife, a frequência 128, decimal 8, alterna 133, decimal 25, Chané 63, 1 no ONU. 1288, 13325, foi isso. Eita, subida da El, transição de Né. Controle 119, decimal 8, aciona código transponder 5076. Afirmativo, autorizado nível 300, na periférica 50, decola na saída da EL, transição de NER. O controle 119, decimal 8, transponder 5076, tá? 3602. Planejamento correto, chame pronto para acionamento, 3602. Chamarei, obrigado. 38 arremetendo, 49 de cauda. Ok, ciente, chame controle 19.8, gol no 888. 98888. Sim, 3454, só manter essa proa por umas quantas milhas? Aproximadamente umas 60 milhas, 60 a 70 milhas devido a formações à esquerda. Ou só vai voar direto? Se autorizar, eu solicito voar direto de Aracaju. Só que o senhor vai cruzar o setor, todo o setor de aproximação para Salvador aí nesse, da pista 28. Tá, nós estamos cruzando 080, a gente pode aumentar a razão se desejar. Facilitaria para nós também. Então, autorizado direto Aracaju, é só vou aguardar aqui a confirmação do Centro Recife, ok? Ok, muito obrigado. Essa informação à esquerda aqui, hein? Muito obrigado. O controle gol no 888 na aproximação perdida do Zulu da 28. Subi inicialmente para o nível 30, 030. Vamos liberar no 040 agora, depois é um 35. Atinge 040, 1888. Mantendo a proa. Tem inicialmente a proa. Mantém. Direita para o norte, 10 milhas ao limite. Direita para o norte, limite 10 milhas. Tá, 3454 autorizado direto para Caju, cruzando nível 120. Em acessão 330, chame o centro, Recife, frequência 12685, alterno 2545. 2085, 2545, obrigado pela colaboração, um abraço. Vai executar o LS, o ILS-X Ray da pista 10. Tá ciente? Se tiver sem glide, solicito o RNAV da 10. Então tá autorizado o RNAV da 10. RNAV da 10, 1888. Qual foi o motivo da remetida? 9.9 de cauda na aproximação. Nós estamos com indicação de vento calmo aqui. Sente, a 210 estava 9. A aproximação inteira ele vem com 9.9. E sente. Curve... à esquerda, vou na proa 240. Limite é a magnética 130 de Sembra. Golo 888, esquerda 240. Limite é a magnética 130 de Sembra. Esquerda 240, limite é a... Opa, ele é confirmado, pronto. Passou o vetor, curva esquerda, proa 240, limitado pela magnética 130 de Sembra, golo 888. Esquerda 240, limite é 130 de Sembra, 1888. Sobrevoo em Camaçari, 500 pés, livre acionamento, aguarde um minuto, cópia, hotel Índia Índia. De voar o Sierra Vitor 367, 1888, é a mesma pró? E, se eu voar nessa pró por alguns instantes, depois autorizado 366. Ok, obrigado, então mantenha a vetoração para 240. 88, desça para 2.000 pés, correção 2.500 pés, ajuste 104, autorizado a final da Reinável, 3.600 autorizado. Voar 366, descer 2.500, 1014, livre o RNAV 190, gol 888. Ativo e reassuma a navegação na proa do 366, autorizado a RNAV. Comando 366, o gol 1888. Decolagem com proa norte, cotejamento correto, qual o POB, hotel Índia Índia? 4 a bordo, chame torre 1.8.6 para iniciar o táxi, hotel Índia Índia, uma volta. Bom, chame a torre 1.8.6 para iniciar o táxi, bom voo. Hotel de Índia, autorizado acionamento, reporte pronto para o táxi. Corrigindo, pronto para o táxi. Autorizado táxi até cabeceira 17, reporte pronto para decolagem. Data autorizada decolagem da presente, proa norte, vento 160 graus, 08 nós. A gente decolou 08, chama controle 119.8. 19.80, Índia. Controle Salvador, Papatango, até o Índia, Índia. Consegui, Índia, Índia. Decolou do pátio 4 direto para a proa norte. Inicialmente vai com a proa de Camaçari para sobrevoar naquela localidade, mantendo a sua escuta. Tá com a proa norte. Sente. Forme. Tudo bom. 15 milhas fora. Ok, então mora 15 fora, Índia. O Salvador, o gol na nave ET3, informação Vitor. Nave ET3, Guarulhos, qual o nível? 240, gol na 983. 240, teria a nova rota proposta? Perfeitamente, proposta é Whisky 1 até Consciência, então Whisky 1 a 3 até Mavic e Whisky 5 a 7 para Campinas. Gente, aguarde cópia da autorização, gol na 983. Prevista é a Dael, transição coral. Daí o coral previsto, aguardando o gol 193. Salvador, Webjet 6726, autorização Recife 250 com a informação CA. 250 para Recife, aguarde cópia da autorização 6726. 26. É porta visual, ciente dos primeiros 90. Tá visual já, 188, trem marcha. Gol 18 888, cheque 30 autorizado, pouso pista 90, vento 160 graus, 089. Livre pouso 90, gono 888. Pushback acionamento no 05, tá 3602. Chame táxi 3602, pista em uso é a 10. Pista em uso é a 10, com os 90 metros deslocado, tá 3602. No 888, solo 12, livre à direita, chame solo 121, décimo 9. Direito 219, 888. Salvador, no 888, livrou. No 888, táxi via Alfa, reporte Anza, táxi via Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 888. Solo Salvador, muito bom dia. 5490, seguinte da Vitor, seguindo a sua situação petroliana. 5490, petroliana, confirmando o nível 180. Pode ser nível 180. Negativo, petrolina, rota, o nível tem que ser par. 180200. Pode ser, 180. Gente, será coordenada. Táxi UTAN 3602-158 a bordo, temos 3 horas e 20 com fins. UTAN 3896, autorizado via chegada Mari, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, forme estabilizado no curso do localizador e LS sem o Glaide. Mas para via chegada Mari para 2500 pés, informe no 366. Mas para 2500 via Mari vai passar no 366. Estou olhando aqui, aqui está passando agora 12 milhas, vai manter essa posição. Sobrevoo está sentada por aqui, mas não está passando o tempo. Você tem autorização para ingressar em Camaçari? Negativo, senhor, não vai ingressar na área proibida, não. Vai manter apenas o sobrevoo aqui na cidade, né? Eu já dormi o número 2 para a cópia, aguarde, dentro de 2 minutos pagarei a cópia. 888, ingresso Juliette, posição 03. Juliette, posição 3, 1888. Salvador, o TAN 3602, ponto espera da 10 pronto. 3602, Alinda, cola, cabeceira 10, vento 170 graus, 12 nós. Alinda, cola 10, TAN 3602. 983, autorizado Guarulhos, nível de voo 240 via Whisky 1. Decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, transição coral. 5074, ao transponder, o controle 119.8. Autorizado 240 para Guarulhos na Whisky 1. Recolha da pista 10, curva à direita na saída da EL, transição coral. Aciona 5074 e chama o controle 198, gol 193. Protegimento correto, reporte quando pronto, portão 04 para acionamento push. Reporta pronto, gol 193. Web 6726, pronto, cópia. Cópia. Objeto 6726, autorizado Recife, nível de voo 250 via Upper Whisky 58. Decola down 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. 5077, eu transpondo o controle 119.8. 6726, autorizado Recife, 250 via Upper Whisky 58. Decola down 10, curva à esquerda, Puca, Aracaju, código 5077, controle 198, está no portão 2, pronto para o pushback. Web 6726, confirme apenas o transponder copiado. 5077. Protegimento correto, já se encontra pronto no 02? Afirmativo. Sente, coordenando com a equipe de solo, irá parquear agora um Boeing da Gol no 03, portão à sua esquerda. 5 mil de parquear no 03 está livre, seu posicionamento e pushback no 02. Apoio do Gol está autorizado, 6726. Pedi autorização do trip 5490. Trip 5490, pronto, cópia. Pronto. Trip 5490, autorizado Petrolina, nível de voo 180. Decola dando 0, primeira curva à esquerda, saída Momo Albo direto. 5102, eu transpondo o controle 19.8. Para o trip 5490 Petrolina 1180, decola da 10 curva esquerda, Momo Albo 5102 no transponder 798, é frequência do controle do trip 5490. 5490, cotejamento correto, posição remota, reporte quando pronto. Reportarei 5490. Controle 119.8. Ação de uniforme. 360, via chegada Mari, desce até o 50. Via Mari até o 050, no 260. A intenção é a RNAV da 10. RNAV, então desce via chegada Mari para 2500 pés, altímetro no 0 no 4, forma estabilizada na final da RNAV. Garcia Mari para 2514, reportará estabilizado no 260. Salvador, TAM 3602. Contato radar, decolagem, vigilância, 3602. Cintia, ascensão 300 até 3602. De o senhor autorizar a gente voar da Elta 3602. Mantém o perfil da saída. A gente está na 3602. Taxi Webjet 6726 com 118 a bordo. Estamos com 3,25 de autonomia alterna Fortaleza. 6726 está livre via Índia, no ponto de espera chama 2806, ajuste no 014. Bem, no ponto de espera 2806, 7 segue até a ETAP e em ETAP autorizado 366. Web 6726, plantar ponte de espera, pronto. Web 6726, autorizado, alinhar e decola, pista no zero, vento 160 graus, 08 nós. Alinha e decola, 6726.